chão. Olha o sem retorno. Simbora. Ela não quer mais me amar. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se ela não voltar, de saudade, sei que vou enlouquecer. Passo o dia nos bares, só tomando água, ouvindo canções que falam de amor. E no final da noite, quando eu volto pra casa, o coração que me embraça e eu choro de dor. Dói, dói, dói, dói. Chora, coração, chora, coração. Dói, dói, dói, dói. Chora, coração. Dói, dói, dói, dói. Dói demais a solidão. Alô, Lulu Martins, tamo junto. Olha o sem retorno. Ela não quer mais me amar. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se ela não voltar, de saudade, sei que vou enlouquecer. Passo o dia nos bares, só comendo água, ouvindo canções que falam de amor. E no final da noite, quando eu volto pra casa, o coração que me embraça, eu choro de dor. Dói, dói, dói, dói. Chora, coração, chora, coração. Dói, dói, dói, dói. Como dói essa paixão. Solidão.